Eu tenho ódio de temporada fechada, porque é só uma desculpa para feeder quem ama a série e não dar outra temporada. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade e eu tô de volta. Eu sou José Augusto e pela segunda vez eu estou de volta. Eu sou Matheus Santos e tô aqui, né? E eu sou Renata da S, representando a família da S, mas eu só vim pelo jabá do novo cast. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, tamo aí de volta. Como vocês já ouviram na apresentação da Renata, temos novidade no Papo de Calçada, uma novidade pro ano novo. Então, já para adiantar, antes de começar, o projeto novo do TV na Calçada, um podcast especial, nós vamos falar só de séries lá, né? Inicialmente só de séries, né, Renato? Depois a gente pode falar de outras coisas também. Eu acho que vai acabar pintando um filme super incrível, ou um programa novo, alguma coisa mega blaster que a gente vai meter no meio. Mas é mais ou menos para nerds como nós. Pessoas antissociais que preferem o aconchego do sofá e assistindo suas coisinhas com sua própria autonomia, né? É isso aí. E como é que nós vamos fazer isso aí, Renata? Vai ter indicação? Vai ser... A gente vai lançar antes qual episódio nós vamos falar para fazer uma resenha para o pessoal acompanhar com a gente? Vai ser surpresa cada episódio? Qual que é a ideia aí? O primeiro episódio é surpresa, mas já foi votado. Aqui temos também o prazer de acompanhar esse episódio de hoje com todo o elenco fixo do TV na Calçada. E o primeiro episódio vai ser surpresa, porque vai ser a série decidida pelo elenco, que foi, sem dúvida, a série mais surpreendente de 2018. Mas a partir do primeiro... No primeiro episódio, a gente já vai avisar qual vai ser o próximo, para o pessoal ter tempo de assistir, para acompanhar com spoiler, com avaliação, com crítica, com toda a nossa técnica maravilhosa e o nosso conhecimento incrível. O Zé usando tênis verde pra caraca, falando as filosofias dele. Não, eu vou estar sem limites. Sem limites. Tênis verde, monóculo e boina, assim. Eu só não digo que eu vou estar sem limite porque é série. Porque série eu vou estar, tipo assim, 80% do meu ki, sabe? Agora, se... Peraí, que eu já como semi-coordenadora ou descoordenadora do próximo podcast, já digo, pessoas, Zé Sem Limites já é uma propaganda fabulosa. Ouça, nem que seja só pra ver o Zé Sem Limites. Isso aí já é um nome de podcast, né? O Zé Sem Limites. tira a coleira do Zé e larga. O Zé Sem Limites vai ser o especial que vai ser retirado todas as falas, sabe? Só minhas do podcast postado no especial. Então é isso aí, gente. E hoje, para aquecer, né, para aquecer essa ideia, para dar um gostinho do que vem aí no ano que vem, provavelmente final de janeiro ou início de fevereiro já vai ter o primeiro episódio, vamos falar das melhores séries do ano. Duas semanas atrás nós falamos dos filmes que nós assistimos esse ano, né, lançamentos do ano ou que nós descobrimos em 2018. Hoje nós vamos falar das séries. Então, um episódio, cada um vai... Vamos fazer algumas rodadas aí de indicações e você já se prepare que provavelmente algumas delas estarão de volta lá no TV na Calçada. E no finalzinho do episódio, a última rodada, nós vamos apresentar as três favoritas do podcast Papo de Calçada. Aquelas que já vieram aqui no Momento Cultural, você que nos ouve até o final, né, que conhece o nosso Momento Cultural... Então já tá ligado que nós sempre indicamos séries lá. Essas três favoritas da galera vai aparecer no final e vamos comentar sobre elas. Tá joia? Então fica ligado aí. Quem que quer começar aí a rodada? Renata, faz as honras aí, você que vai comandar o negócio. Opa, então vamos. Eu vou começar com uma série que é uma série de continuidade, não é uma série lançada esse ano. Embora eu a tenha conhecido no ano passado, ela é uma série que eu maratono de volta toda vez que sai uma nova temporada. E é uma série que eu quero muito que todo mundo conheça, por isso eu escolhi essa série específica para falar aqui, que eu já indiquei no Momento Cultural, mas ela não é da Netflix, então ela talvez não seja tão popular no Brasil. Eu indiquei no episódio da semana passada, que a gente falou, eu, o Bruno e a Angélica, é a série chamada This Is Us, que é uma série da Hulu, nos Estados Unidos, começou em 2016, e ela conta a história de um casal. É uma série sensacional, porque ela abre infinitas possibilidades. Ela conta a história de um casal, no piloto mesmo, tem todas essas informações. Eles estão tendo trigêmeos, um dos trigêmeos morre, e eles adotam um menino que é abandonado numa estação do Corpo de Bombeiros. E aí a série trata exatamente da humanidade desses personagens, cada um com as suas vicissitudes, para usar uma palavra bem legal. Sim. Que é o menino que é adotado, é super dotado, mas é negro, então tem todos os problemas de ter sido criado em uma família branca, de gêmeos brancos. A menina dos trigêmeos, ela é obesa mórbida e ela tem todas as questões com disfunção alimentar e problemas de autoimagem. E o rapazinho, que é o pior personagem da série, acho que eu posso dizer isso, que é o menos significativo, é um ator fracassado. Tudo isso você fica sabendo no piloto. E diversas coisas vão acontecendo, e o mais incrível é que, como não tem um time frame pré-determinado, eles vão e voltam, passado e futuro, e presente, né, na verdade, desembolando os fios das relações. Então, assim, é uma série fantástica. Acabou de começar a terceira temporada. A terceira temporada acabou de ser lançada, tá no quinto episódio ainda, o que me traz muita angústia, porque eu gosto de maratonar, mas eu não tô dando conta de não acompanhar, de tão boa que eu amo, de tanto que eu amo a série. E é por aí. This Is Us é uma série para morrer de chorar. Aviso importante. Tenha sempre um rolo de papel higiênico, porque lencinho tá muito caro e você vai chorar de cair o olho. É sério. É sensacional. Alguém aqui já assistiu? Eu também não assisti, mas pelo que você me falou, pela sinopse, me lembrou um pouco do The Fosters. Eu já vi The Fosters, eu gosto de The Fosters. Não é uma série ruim, é uma série bastante interessante, mas não chega ao cu dos pés. Olha, já tô adicionando aqui na listinha aqui. Depois dessa, pode pôr aí. Eu não tenho outro posicionamento. Não chega no cu do pé do Cisco. Não, é porque, tipo assim, não, só pra falar, né? O The Forcers, eu até acho interessante tal, pela essa construção do núcleo familiar deles, que é tipo assim, que é um casal lésbico, que adotou umas crianças e tal. E tipo assim, é interessante as discussões que ele propõe a partir disso, sabe? Mas só que, pra mim, o roteiro dele pareceu muito arrastado, sabe? É um roteiro meio que de série. Às vezes você acha que é um roteiro meio engessado, sabe? Em série de sitcom. Então por isso eu não consegui acompanhar The Fosters. Eu não sei se This Is Us. This Is Us é o aprofundamento disso, porque você não tem. Eu tô tentando não dar spoiler, porque realmente é uma série que eu recomendo com carinho pra vocês. Mas This Is Us, ele aprofunda sem fechar as tramas. Então você, cara, como é que eu vou explicar isso? Eles têm uma questão com o Dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças é uma coisa super importante nos Estados Unidos. E nas três temporadas, cada Dia de Ação de Graças é permeado por uma nova história que aprofunda a primeira, que também só é contado depois que dá merda num Dia de Ação de Graças. Então assim, você pensa que o negócio é aquilo, e aí eles conseguem dar camadas para aquilo. É muito bonita a série, muito bem escrita, o elenco é sensacional, e eles são os queridinhos da América. A quantidade de prêmios que a série já ganhou é um absurdo. Eu não tenho nem aqui para dizer para vocês quantos Emmys eles já ganharam. E só para vocês terem uma ideia, o ator negro que faz o irmão adotado, que é totalmente não adotado, porque ele é muito trigêmeo mesmo, tratado como um trigêmeo por essa família, ele ganhou 2 vezes melhor ator em 3 temporadas. É bizarramente maravilhoso. É muito bom. É muito profundo mesmo. Isso é realista aí. Aí, this is us. Veremos, veremos. E eu quero ver só se eu vou chorar. Eu vou ficar. Eu vou fazer um review de eu assistindo uma série assim, vou deixar a câmera gravada. Você vai suar pelos olhos, Matheus. Essa é uma referência interna, querido ouvinte, ao cast que a gente fez sobre ancestralidade. Vá lá e dê play que você vai entender esta colocação neste momento. Bom, eu posso falar aqui da minha série. É, pra começar, eu vou começar com a série que eu assisti esse ano, que também não é desse ano, mas das que eu vou citar aqui, é a que eu acho que eu fui menos impactado por ela, mas ainda assim eu gostei muito, sabe? Que é o Agência de Detetives Holísticos de Dirk Gently. Pra quem não sabe, ela é baseada no trabalho do Douglas Adams, que é o cara que escreveu, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias e tudo mais. E, tipo assim, esse livro eu não cheguei a ler, sabe? Que tem um livro também, que é o Agência de Detetive Holístico dele, que trata sobre esse personagem, que é o Dirk Gently. Que ele é um detetive, porém, tipo assim, ele é a antítese do que deveria ser um detetive, sabe? Porque, por exemplo, ele, ao invés de procurar as coisas, ao invés de pesquisar sobre algo, ele simplesmente espera que as informações cheguem até ele, sabe? Então, isso já mostra bastante sobre o próprio trabalho do Douglas Adams, sabe? Que é aquele negócio de construir personagens interessantes, mas que ao mesmo tempo são deslocados e que podem fazer você pensar em algo, sabe? E você vê isso bastante na série, tipo assim, ela não é bem um negócio pra você assistir pela história dela. Até porque, tipo assim, não querendo dar spoiler, mas a história dela, você vê em um momento que eles colocam, que eles tentam colocar, sei lá, várias camadas e significados e tudo mais. E isso até tem uma crítica, até eu não cheguei a ler o livro, mas o pessoal que lê o livro fala que ele destoa muito do que é a série, principalmente em questão de personagens e tudo mais. Mas, tipo assim, chega um momento da história em que eles tentam colocar camadas pra dar uma resposta pra tudo que tá acontecendo, e aquilo simplesmente não funciona, sabe? Mas não é. Eu acho que esse não é o mérito da série. O mérito da série é a forma como ela constrói as relações de pessoas que tiveram sua vida meio que mudada por um agente que apareceu de repente, sabe? Então, tipo assim, quem conhece o trabalho do Douglas Adams, né, e gosta um pouco de humor numa pegada mais inglesa, sabe, aquele humor que chega próximo de um nonsense, eu acho que vai gostar bastante. Uma ironia muito afiada, né? Sim. Ele tem um time, assim, de achar as coisas. Eu digo pelo Mochileiro das Galáxias, essa história que você tá contando eu não conheço mesmo. Mas o Mochileiro da Galáxia, ele tem um time de te jogar na cara coisas que sim, você convive no dia a dia, mas nunca parou pra pensar o quão idiota você é, né? Então, sim. E tipo assim, pra quem não tá muito versado na obra do Douglas Adams, né? Mas tipo assim, o interessante da série é que eu consegui pegar mais ou menos o mesmo espírito do livro, que eu não li o livro, não falando novamente, né, pela terceira vez, mas do Mochileiro, que é justamente aquele negócio da narrativa ser meio quebrada, sabe? Ele vai te jogando várias pistas e se você parar pra pensar nelas naquele momento, elas não vão fazer qualquer sentido. Mas se você avançar um pouco na história, vai dar aquele estalo em você e você vai falar, nossa, foi pra isso que ele entregou aquilo lá atrás, sabe? Galera, eu quero indicar uma série que chegou pra mim inesperada, por meio de indicação de outros podcasts que eu escuto. É legal falar isso porque as séries mais legais que eu tenho assistido são indicações de outros podcasts, então fica a recomendação para se ouvir mais e mais podcasts, porque sai muita coisa boa de lá. Que é a série Seven Seconds, né? Ela é desse ano, ela é do Netflix, e é assim uma série. Ela é pesada, galera. Ela não é uma série fácil de assistir, não, porque do que ela trata? Policial, um policial novato, né? que está sendo transferido para a cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Isso é o episódio piloto, né? Ele acaba atropelando um garoto negro. E ele fica naquela indecisão de ligar para a ambulância e salvar, e para a ambulância vir buscar o garoto, ou partir para o hospital, porque ele está correndo justamente porque a esposa dele está grávida no hospital, em trabalho de parto, e ele está nessa, estava um dia nevado e tal. São as primeiras cenas do episódio. Esse policial novato fica nesse dilema, e a série, ela é interessante porque ela não usa isso para você só como um ponto ali para você continuar acompanhando o que vai acontecer. Esse acontecimento inicial da série é o que vai fazer a série andar, entendeu? É o que vai fazer a série andar. Então, a situação, o acidente que acontece e o garoto ele fica em coma, é o que vai levar a série até o final. Aí é esse policial, o tempo inteiro dividido, e ele tem uma equipe de superiores, né, que são policiais corruptos, né, num lugar onde o Estado é corrupto, onde a violência é muito grande, a criminalidade é muito grande, aquela coisa de né, cidade violenta dos Estados Unidos. E ela vai seguir nessa narrativa, e você tem a família do garoto que foi atropelado, né, que é a mãe, o pai, e tem o irmão que tinha acabado de voltar, ele tava servindo pro exército, algo assim. E você vai ter todo esse dilema, todo esse drama. Assim, não é aquela sériezinha fácil de você engolir, porque é uma série real, né, gente? Quando a gente vira pra realidade, a gente vê que o negócio não é fácil, né? E é uma coisa que infelizmente acontece. Você tem os negros sendo vistos como, em sua grande maioria, vagabundos, bandidos sendo escorraçados. Você tem personagens na série muito bem construídos. Por exemplo, você tem a personagem que vai fazer a promotora, que também é negra na série, e ela tem os seus dilemas, ela tem problema de alcoolismo. E você tem o detetive que vai cuidar do caso, ele meio que acaba formando ali uma dupla, que é um cara que não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele fala, deixa aí, é só mais um vagabundo, é só mais um merdinha que foi atropelado. Você vai ficar querendo correr atrás pra resolver esse caso, e você vai emergindo na série. Cada episódio você vai querendo saber mais, e cada episódio você vai querendo saber se aquele policial que cometeu o acidente, ele vai ter coragem, porque você vê a dualidade dele. Isso é interessante na série, sabe? Você vê a dualidade dele, você vê que ele não tá bem com aquela situação, que ele não tá feliz do que aconteceu. Em contrapartida, você tem, né, os policiais falando, não, cara, deixa essa merda pra lá, isso aí, você quer acabar com a tua carreira? É assim que eles tratam a série. Se é um policial novato, acabou de se transferir, você quer acabar com a sua carreira aqui? Não, cara, não é assim, não. E teve uma temporada só, eu até li que ela era eles tinham a ideia de fazer mais, sabe, tipo aquela série, cada temporada, tem um nome que você dá, cada temporada muda, antologia, história, mas mantendo ali. Antologia? Exato, isso. Mas parece que não descontinuaram o projeto, mas essa temporada ela ainda tá no Netflix, e assim, foi como eu disse, assisti de forma despretensiosa, mas me prendeu bastante, parei tudo pra ver, e o final, assim, claro, não vai ter spoiler, é aquele final, como é que eu falo, algo pra deixar no ar, pra deixar aquele gancho, faz você pensar na vida, faz você pensar na atual situação da segurança pública, né, faz você pensar crítica racial, porque a série ela fala disso, de preconceito racial, de machismo também, né, e de tudo isso. É uma série muito boa, muito pesada, devo lembrar, não é fácil de se engolir, mas acho que vale a pena, sim. Fica aí os 7 segundos como indicação. Mas foi cancelada a próxima temporada, Matheus? Eu não entendi. Então, eles tinham a ideia, né, eles tinham a ideia de fazer meio que de formato de antologia, mas eles cancelaram o projeto de fazer, né? E não tem ideia se vão continuar, se vão ter uma próxima ideia. Então, mas essa temporada é uma história fechada, fechado, né? Fechado, ah, sim. Hashtag chateada, porque quando eu me apaixono, eu quero mais. A temporada é fechada, ela tem seu começo, seu meio e seu fim, pode assistir tranquilo. A ideia era fazer essa tal... Você não sabe que eu tenho ódio disso, de temporada fechada. Porque é só uma desculpa pra fuder quem ama a série e não dar outra temporada. Isso vai acontecer com a minha última indicação de hoje, que é a minha série número 1 de 2018. Que eu também não vou contar agora, porque o ouvinte tem que ficar até o final. Mas é, me dá uma raiva, porque eu quero mais. Essa? Nossa. Então nós já temos uma pauta pro TV na Calçada. Porque eu sou super a favor de séries fechadas com uma temporada. Olha aí, ó. Olha aí. Vai dar briga desse. Eu também sou. Vai dar merda. É. A gente vai discutir. E eu vou ficar eu no vou meio botando pilha. Eu vou ficar no meio botando pilha assim. Ih, vai deixar? Ih, eu não deixava, não. Ih, olha lá, o bicho pegando. Ó. Porque tem uma série que eu não vou comentar ela aqui, porque nós limitamos, né, por três séries cada um, mas eu só vou mencionar aqui o nome dela, que é o The End of the Fucking World, né? O final da porra do mundo, que ela é fechadinha de uma temporada e por causa do sucesso eles vão fazer outra temporada e não era pra fazer outra temporada. Então não vou comentar, mas... Eu entendo, compreendo e eu cedo nesses aspectos. O problema não é esse. O problema é que eu tenho probleminha e eu tenho paixãozinha. E aí, você só vai entender isso quando eu for falar da minha série. Essa última. Sim. Não, nós vamos revisitar o tema. A galera fica ligada no TV na Calçada. Que esse podcast é porque não dá pra falar tanto de série como a gente gostaria aqui no Papo de Calçada. Então nós vamos falar lá. Então fica aí que nós vamos voltar em The End of the Fucking World, nós vamos voltar nas séries que acabaram, que não era pra acabar, série que não acaba e que já era pra ter acabado há muito tempo, e nós vamos falar disso tudo lá, tá bom? Vai ter até especial de séries que não, ou não existem mais, ou são mais antigas, Brasil. Então se liguem. Não, eu peço até pra gente voltar nesse mesmo tema hoje mesmo, porque eu vou citar uma série e depois que eu citar essa série, todos os participantes da mesa vão ter que concordar comigo. Duvido, deixa eu indicar a minha aqui, a minha primeira, e aí a gente volta na rodada, você cita ela então. Não, mas vai ser no final. Vai ser no final quando Vamos adiantar. Hoje tá todo mundo fazendo suspense. É só sedução isso aqui. Vai ter uma trilha romântica no fundo pra dar aquele clima de sedução. Então, gente, ó, a minha primeira série. Eu tô escolhendo aqui qual que eu falo primeiro. Mas já que nós estamos deixando as melhores pro final, eu vou falar de uma que ela não é ruim. Ela é excelente, assim. É porque. De tantas que eu vejo, eu abandonei mesmo a televisão. Eu só assisto televisão para ver jogo. Então, TV aberta ou fechada, né? Eu só assisto para ver jogo do meu time. Então, para mim, minha vida, depois que eu assinei a Netflix, é Netflix, não tem jeito. Eu já estou investindo em equipamentos para não precisar assistir Netflix no meu computador. Então, por isso mesmo. A minha primeira série é O Feliz, o Rap, tá na Netflix, estreou no início desse ano, e foi aquela série que o algoritmo da Netflix me ofereceu, sabe? Sabe aquele tópico que fica lá, sugestões para você? Eu nunca assisti nada que o Netflix me sugeriu, cara, eu sou o maior. Essa veio nessa sugestão, e na hora que eu li a sinopse, que um cara, um ex-detetive, se encontra com o amigo imaginário da filha dele que foi sequestrada, eu falei, isso vai dar muita merda, eu quero ver isso. Dá uma viagem de ácido aí. Muita loucura, cara, Rap, eu gosto de falar Feliz, que eu chamo ele de Feliz. Gente, eu vou começar essa série hoje, porque ela tá na minha lista e ninguém tinha me dado nenhum feedback dela ainda. Cara, é sensacional, é aquele humor nonsense mesmo, de te... Sabe? Que você ri de situações que não é pra rir. Entendeu? Tem coisa que você faz, não, cara. Isso não é pra rir disso, cara. E você tá rindo, sabe? Eles. É o submundo. Acho que ela se passa em Nova York, não tenho certeza. Eu acho que é em Nova York. Mas é o submundo de Nova York. Sabe? Aquele. porque assim, as cidades grandes têm os locais glamourizados, né? Tem a, por exemplo, Nova York tem Wall Street, a Broadway, o Central Park. Essa não, ela vai pros becos escuros, pra onde a galera vende droga, onde tem prostituta, onde o pessoal vomita mesmo e é tudo sujo e tem gente drogado e o feliz usa ácido e fica louco. E cara, é muito bom, cara, essa série, assim, não tenho o que falar dela. Eu fiz uma resenha dela no lá no Offcast, quem quiser acompanhar. E é isso, cara, não tenho muito o que falar. Vai lá e vê Feliz, cara, que Feliz. São 10 episódios, é aquela série curtinha da Netflix, não tem muitos episódios, não. E é divertido, cara, é muito bom. Vai lá e veja Feliz. Você vai ver um cara mal-humorado e um amigo imaginário super inocente que cai em todas as... Sabe aquele colega de trabalho que quando a galera faz uma piadinha e ele não entende, todo mundo fica rindo? Esse é o tipo de negócio. Os caras vão na inocência do Feliz e faz graça com isso, cara. Muito bom mesmo. No finalzinho ela te corta o coração porque, né, é de se imaginar que os dois vão criar uma relação ali. Então tem uma montanha russa de emoções assim na série. Ai, gente, a minha segunda série de indicação, ela é uma série que eu achei super interessante, porque eu não sou uma mulher que gosta muito de série, filme, nananã, de fantasia distópica, de apocalipse zumbi, dessas paradas, sabe? Eu gosto mais de coisa mais crua, ou mais pra real, ou mais pra completamente louco mesmo, mas essas bifurcações que os autores fazem e tal não são, em geral, as minhas predileções. Mas Westworld é sensacional. Magnífico! Eu fiquei encantadíssima com Westworld, que foi recomendado aqui, eu acho que pelo Zé. Eu não ia assistir, ele olha, falou, não foi, mas para... Não foi sobre não foi, mim. Foi Michael, acho então. Que foi o Michael, porque, tipo assim, eu até tenho várias dúvidas sobre essa série e que qualquer coisa a gente pode discutir um pouquinho aqui. Eu não cheguei a assistir, não. Você não assistiu Westworld? Não assisti. Shame. Que pecado. Não, essa série, ela veio numa discussão de alguma coisa. E a gente citou ela não foi nem indicação, não. Eu, cara, assisti essa série, eu lembro que eu comentei sobre ela também em algum episódio. A gente citou ela no primeiro episódio que eu participei. Foi na que a gente falou sobre tecnologia. Sim, foi mesmo. Uma coisa de teoria de conspiração também. Eu sei que, cara, eu sei que eu sentei pra dar uma chance, porque eu acredito no papo de calçada, eu acho esses caras fantásticos. E de verdade, aliás, hoje a gente recebeu um feedback lá na página de uma ouvinte falando super bem da gente, que ela ama, que acha os papos maravilhosos. E eu também sou fã, tá, ouvinte? Daqui a pouco eu falo seu nome. Mas, eu levo em consideração, como pouca coisa eu levo em consideração, mas eu levo em consideração o que esses caras falam. E aí, eu realmente fui assistir pra dar uma olhada. Ah, é Kivia L.A. o nome da pessoa. Kivia L.A. Valeu, Kivia. Um beijo pra você, tá? Eu sou a Bada e eu me meto no serviço do host. E aí eu fui assistir Westworld, porque também tem uma temática bastante voltada pro western e tal, que é meu gênero favorito. Eu sou uma mulher que gosta de western, então, né, fez sentido pra mim. Isso também tá engatilhado com a minha última indicação do dia. Mas o Westworld é muito bem construído. Uhum. E é já HBO, que o Zé... né? É HBO, é sensacional. Né, Então, assim, eu, já que o Zé falou que ele não assistiu, nós vamos aguardar com carinho e esperar o Zé pra gente fazer um episódio especial lá no TV. Com certeza. No TV na Calçada, porque essa série merece. Merece demais, e né? Tem muita, e vem mas outra muita temporada coisa pra se falar sobre essa série. E vem uma nova temporada aí. Uhum. Então, quando estivermos próximos do lançamento, a gente já faz um cast sobre a primeira temporada pra emendar. Mas peraí, você só viu uma temporada? Não, eu vi as primeiras temporadas, desculpe. Ah, É porque eu são condensei... duas. É, eu sei, meu amor, mas é que eu tenho um probleminha. De novo falando, eu tenho um probleminha. Então, quando eu sento pra assistir, são 3 dias seguidos e acabou. Então, pra mim, parece uma coisa só. Né? Tá certo. É difícil aqui. Ainda mais porque eu ainda tenho um outro problema. Quem acompanha o Papo de Calçada sabe que sou casada com o Bruno da S. E o Bruno da S tem TDAH. Ele, se ele gostar da série, ele fica até o final e de uma sentada só. E se ele não gostar da série, ele para no quarto e quinto episódio e a gente nunca mais volta. Então eu fico abandonada sem poder ver a série porque ele diz, não, nós vamos terminar de ver. E nunca volta. Então, Westworld foi uma série que a gente viu numa sentada de um feriadão aí qualquer e acabou e consumiu. Até as dúvidas que eu ia te fazer, na verdade eu ia te fazer uma pergunta bem ingrata, né? Que é tipo assim, pra você responder tentando não dar spoiler sobre a série, mas é tipo assim, sobre porque falam, né? Que ela tem um viés bem, bem filosófico de pegada sobre existência e tudo mais, mas é sobre isso, sabe? Tipo assim, eu ia perguntar por quê. Sei lá, quando alguém me passa esse negócio de ai, robôs adquirindo consciência, não é um tema que já pegou meio batido, assim? E essa é a dúvida que você só vai ter esclarecida se você assistir a série. É. Não, então, deixa eu tentar só sem spoiler, então. Vai porque, lá. Assim, ela... Zé, ela trata dos clichês da ficção científica. Ela põe em xeque essas coisas que, na verdade, quando você trata de ficção científica, quer dizer, quando você trata de robô, você não está tratando sobre máquinas, mas você está tratando de dilemas humanos. Né? O problema do robô não é ele ser uma máquina, o problema do robô é que ele acaba aprendendo com o homem e o homem se vê ameaçado pelos seus próprios problemas, sabe? Ele se vê confrontado por uma coisa que supera ele, sabe? Então, o robô, por ele, eu acredito nisso, não sei, posso estar errado aqui na minha análise, mas a grande questão que eu sempre vejo na ficção científica é que ela é filosófica do ponto de analisar o ser humano, comportamento do ser humano, e ela bate nisso. Mas o homem não se vê ameaçado só pelo próprio dilema humano. Ele se vê ameaçado também pelos robôs. Então, é aí que eu ia perguntar se, tipo assim, se ele usa aquele modelo clássico, sabe? De homem versus máquina ou não? Se ele vai, sei lá, tentar não, procurar... Não. Ele foca muito mais nas máquinas com as máquinas. Tipo assim, daquele negócio de, por exemplo, sei lá, de construir consciência, de onde vem a natureza humana... Ele trata das relações pós-humanas. Ah, então já me interessei. É, porque assim, pra, basicamente, é um mundo, né, vamos supor, um Jurassic Park, né? Só que é um mundo de western. Inclusive é o mesmo escritor. Pois é. É o cara que escreveu o livro, é o mesmo cara que escreveu o livro do lado que originou o Jurassic Park. Não, eu pergunto porque, tipo assim, o filme original, que tem um filme que acho que é da década de 70. De 70. Então, que ele é bem esse negócio, sabe? De que, ah, os robôs vão, tipo assim, eles vão se vingar dos humanos, sabe? Mas não tem nenhuma discussão sobre eles tomarem consciência ou tal. Não, eles continuam sendo máquinas, sabe? Não. Mas na segunda temporada eles vão desenvolver. Na primeira eles apresentam os robôs como robôs contra humanos mesmo. Tem bem esse dilema aí, robôs contra humanos realmente. Mas na segunda temporada... É aquela discussão assim, que tem robô que é contra humano e tem robô que não é contra humano, sabe? Assim, eles já viram aquela coisa de robô contra robô também, sabe? Nem tudo é... É robô contra humano ou é humano contra robô? Esse questionamento existe. Ah, entendi. Quem que é isso. O... Quem veio primeiro? Quem que é o problema, né? É o dilema Toshines. Quem veio primeiro? O biscoito é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O ovo ou a galinha, sabe? É muito bem trabalhado. Eu acredito que vale a pena, pelo menos pra você discordar, entendeu? Pelo menos pra você falar mal, você vai ver uma ótima produção, você vai ver atores muito bons, apesar que a protagonista Dolores lá já tava mexendo a porra do saco. Mas... Ah, por quê? Ela é maravilhosa. Eu sou time aquela outra lá, como é que ela chama? Que da filha, que perdeu a filha, aquela... A Tandy Newton. Ela também é a dona do cabaré. É a Tandy Newton, maravilhosa. Eu sou fã dela e do Rodrigo Santoro. Ele também é maravilhoso. Eu ficava com o cu na mão na hora que eu achava que o Rodrigo Santoro ia morrer, que eu não queria que ele morresse nunca. Cara, meu lado é mais... Esse lado da história me interessa mais. O Sir Anthony Hopkins atuando. Puta que pariu. Cara, é um elencaço. A Tandy Newton, por exemplo, pô, maravilha. Bom, enfim, era pra eu falar 5 minutos da série. Estamos por aqui fazendo já o primeiro TV de calçada sobre a série. A abertura da série, ela já te chama atenção. Quando você começar a assistir a abertura da série, já vai te chamar a atenção. Você vai ver que é uma série diferenciada. Você vai ver que você não tá assistindo qualquer coisa, cara. É uma produção caríssima, é uma super produção, muito mais cara que vários... A produção é nível Game of Thrones. É, exato, tanto que, né, HBO, é maravilhoso, é muito bem cuidado. Tudo é delicadíssimo na série, a direção de arte, ambientação, fotografia, é linda, linda, linda, linda. Trilha sonora perfeita e todo o resto. Então, a série que eu vou trazer agora aqui pra classe é o seguinte, é uma série que, tipo assim, ela não foi lançada nesse ano, mas eu conheci ela esse ano graças a uma personalidade no mundo, tanto do cinema, tanto na TV quanto na música, que eu tive contato também mais forte esse ano, que é o Donald Glover, que... Esse ano saiu, né, aquele clipe dele do This Is America, e daí meio que... Isso, esse mesmo, e daí gerou um buzz enorme, né, em cima e tal, e daí todo mundo foi lá pra ver a discografia e tudo mais. E qual foi a minha surpresa quando eu vi que ele tem uma série que é produzida por ele, que é a Atlanta. Então, Atlanta é, tipo assim, eu acho que ela é bem interessante, porque... Pra quem gosta de séries mais curtas e tudo mais, ela tá na segunda temporada, eu não sei se tá planejado pra sair a terceira até agora. E são episódios curtinhos, sabe? Ela é uma série bem pequena, porém, o fato dela já ser pequena, sabe? Ter episódios de 20 minutos, que às vezes não tem uma ligação direta com a história, com o arco que eles estão contando, eu acho que ela é bem enfática nas ideias que ela quer passar, porém, sem ser deselegante, sabe? O humor dela é sutil, as críticas dela às vezes são até muito discretas, mas assim que você assiste, se você entende um pouco, sabe, de problemas sociais, de questão de racismo, até de distribuição de renda, você vai perceber o que ele tá querendo passar ali, sabe? Então, a série, ela conta a história, né, tipo assim, de um cara que é músico, que é o Paperboy, né, que no caso, na série, ele é primo, se não me engano, do personagem principal, que é o Donald Glover, e o Donald Glover, ele tenta, tipo assim, ele tá tentando a vida, sabe, tá tentando ganhar dinheiro pra sobreviver, e ele tenta um trabalho como produtor desse primo dele, que é rapper. E isso, tipo assim, partindo... Essa é o pano de fundo que vai servir pra série contar as histórias dela, sabe? Tipo assim, que muitas vezes não vão estar relacionadas a isso, mas que vão tecer vários comentários sobre coisas que vão estar ao redor deles, sabe? Seja sobre, sei lá, fama e o que, que a gente faz pra chegar até ela, seja sobre dinheiro, seja sobre relacionamentos, seja sobre mídia. Tem um episódio, gente, O episódio sobre que se passa na televisão, ele é incrível por si só, sabe? Os comentários que são tirados a partir dali são demais. E além disso, tipo assim, tem todo um trabalho de direção e um trabalho musical, sabe, por trás da série, que eu achei muito interessante. É, então fica aí a dica de Atlanta. Se alguém já ouviu falar? Já. Hoje mesmo eu tava escutando aquele. Hoje mesmo eu escutei o nosso episódio sobre indicação de filmes e acho que o Zé mesmo cita Atlanta. Aí eu fico lá. Burro, não assistiu Atlanta. Mas eu verei. É uma série, na real, ela é bem realista, sabe, nesse ponto, porque eu acho que a própria realidade que ela te joga é algo que ela usa pra basear os comentários que ela tece. É, ela conta a vida de um cara fudido que tá correndo atrás do sustento. Muito me interessa. Gente, eu tô anotando tudo que vocês estão falando, que tá... Ouvinte, se você não tem papel e caneta nesse momento, ou não pode escrever no bloco de notas do seu celular, por favor, ouça novamente esse episódio, porque realmente todo mundo teve muito cuidado de separar suas indicações. Porque nós queríamos indicar 25 séries cada um. Se fosse olhar, eu tenho pelo menos 10 aqui. Vamos lá. Então, gente, eu assisti este ano a série também, lá do Nossa, né? Até que falo certinho. É a Netflix, é uma menina. É uma menina. Olha só eu falando bonito. Eu assisti Dark, gente. É. Polêmica! Eu assisti Dark e eu gostei. Assim, seria fácil de eu gostar de Dark, porque ela trata de um dos meus temas de ficção científica favoritos, que é viagem no tempo. Eu sou fascinado por viagem no tempo, por tudo que tem a ver com viagem no tempo. Tanto que De Volta para o Futuro é um dos meus filmes favoritos de todos. Então, esse tipo de série, esse tipo de conteúdo, esse tipo de mídia já me chama a atenção por conta disso. E Dark é uma dessas séries, e só que ela tem uma pegada sombria. Alguém aqui da bancada assistiu? Vi e não vi, gostei mas tanto. De Volta para o Futuro também é um dos meus favoritos. Olha, não assisti. Hein? Mas aí é que tá, o que ela tem a ver com De Volta pro Futuro é só a questão de viagem no tempo, né? É, ela trata ela... do paradoxo do bisavô, não é? Ela trata de um paradoxo. Ela começa, primeiro ela tem uma coisa interessante, que ela é uma série alemã, ela tem esse diferencialzinho, né? Não é? É uma série original alemã, acho que é a primeira série alemã original que a Netflix produziu, se eu não me engano. E ela recebeu boas críticas e tal. E ela se passa numa cidadezinha lá da Alemanha. E ela fica meio que em torno de 4 famílias ali, né? Com seus problemas e tal, aquela coisa. Adolescente, tem um marido de uma família que tá pulando a cerca com a mulher de outra ali. Você já vê isso logo no primeiro. Senão não é spoiler, isso é no primeiro episódio. E a série ela começa com um pai de família se suicidando, se enforcando. Ela começa assim. Já começa com o cara, ele meio que deixa uma carta lá e tal, e se morre. E aí o filho mais velho dessa família volta pra escola com aquela coisa, porra, meu pai se matou e tal, que merda, e tem ali os outros e tal. E você começa a acompanhar ali. Ela já começa com esse cara se matando e com um dos adolescentes já sumido. Ela já começa com esse moleque desaparecido, aquelas plaquinhas de desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu. E no decorrer do primeiro episódio, um garotinho também some. E aí você tem uma usina lá também bem misteriosa, e aí você acompanha, não dá pra falar, claro, senão não vai ter spoiler. Só que a série, ela se passa em três épocas, num espaço de, acho que é 33 anos ou 30 anos. É uma nos anos 50, outra nos anos 80 e outra em 2019, a série se passa em 2019, são essas três épocas. E ela fica indo e voltando, mostra lá, mostra nos anos 80, sim. Eu fui ali consultar o senhor meu marido... E ele falou que a gente assistiu, que eu dormi, porque a série é muito lenta. Ah, então você não gostou. Eu ia falar isso. Você achou tão ruim que você nem lembra. Desculpa, eu não queria xoxar a sua indicação. Ela é uma série lenta. Ela não é Stranger Things. Exato. Stranger Things tem aquela pegada Spielberg, né, galera? E, aliás, ficou uma bosta na segunda temporada, então também não é referência pra mim. como diria Choque de Cultura, não é um Velozes e Furiosos, né, Rogerinho? Não, e Stranger Things pra mim ficou uma merda depois do, sei lá, de quantos episódios. Eu também não gostei da série. E eu nem assisti, nem sentei pra assistir a segunda temporada. Então, amigo ouvinte, quando a gente fizer o TV na calçada de Stranger Things, provavelmente terceira temporada, vocês já sabem que eu vou sentar só pra falar mal. ela não tem a pegada de Stranger Things, ela é um pouco mais sombria. O que eu gostei da série mesmo é pela pegada de ficção científica e viagem no tempo e paradoxo do avô, como falou o Guilherme. E me pegou, assim, os acontecimentos iniciais ali, que eu citei, o desaparecimento e tal, já me prenderam e eu quis saber no que aquilo ia dar, sabe? Eu quis saber como é que aquilo ia terminar. E foi legal. A senhora é curiosa, né, a madame? É, eu quis saber. Tem série que não, igual você viu, não prendeu, dormiu, não faz nem ideia que assistiu. Achou tão ruim. Eu tô só brincando. É porque eu realmente tenho uma coisa assim, com coisa muito lenta, mas também, mas isso não significa muita coisa, porque às vezes realmente interessa e vai até o fim. Mas aí que tá, cara. Eu acho que isso não é uma coisa ruim. Eu acho que... Porque, assim, é uma série alemã. A gente não sabe. O que a gente tem de conteúdo alemão que vem pra cá? Eu só conheço o Scorpions. A Onda? Tem o A Onda. Espetacular. A Onda, gente. É. Eu não tô lembrando dessa. Nossa, a Onda, ele está de volta. Ele está de volta, é sensacional. Eu tenho que. Vocês têm que me indicar mais coisas aí. Esse filme tá lá na minha lista lá pra eu assistir. É de morrer, ainda mais em 2018. É isso. É porque. Aí, o que a gente entra? Quando a gente vai comparar, por exemplo, conteúdo brasileiro com conteúdo americano. Cara, é uma escola diferente, sabe? Não adianta, é tipo de conteúdo diferente, então não adianta querer ter a mesma coisa. Eu ressalvei isso nessa série, sabe? Eu entendi, ó, ela é lenta, por isso, achei lenta, mas assisti. O meu negócio com ela, outro ponto, é que ela bate nos clichês da viagem no tempo, sabe? Eu não vi nada que explodiu a minha cabeça. Sabe, que eu falei assim, caralho. Mas quando se trata de viagem no tempo, cada filme, cada série, cada produção que vai falar sobre viagem no tempo, trata de uma maneira diferente. Claro, claro. Cada uma vai tratar de uma maneira diferente. Uhum. Ela bate no clichê da viagem no tempo, mas viagem no tempo é uma ficção. Uhum. Até então, ainda não existe, quem dera. Né? Não, mas assim, porque assim como você, Matheus, a High Five aqui virtual, eu sou fãzaço de Viagem no Tempo. Então, com isso, eu já assisti muita coisa de Viagem no Tempo. E é como eu falei lá no podcast de filme, né? Tem um tipo de conteúdo que eu já entro com nota 8, 9, sabe? Só pelo título já me ganhou. É, igual eu falei do Paradox Cloverfield, né? É, esse tipo de filme ficção já me ganhou. O Dark, eu já fui, sabe, naquela. Não, eu vou ver, não interessa se é bom, se é ruim, eu vou ver, eu quero ver. É o tipo de conteúdo que eu gosto. Só que ela não me trouxe aquela parada que eu falei, caraca, mano, que loucura isso aí, hein? Muito doido. Tipo Altered Carbon, sabe? Série massa pra caralho, mas... também não me trouxe nada assim, que eu falei, cara, que eu já não tivesse visto, sei lá, em Ghost in the Shell, sabe? enfim, eu gostei bastante. É, vou lá que eu vou indicar minha segunda rodada aqui. Vou de animação, porque eu assisto muito animação, então vamos lá. É, eu vou usar a minha carta Coringa. Cara, a animação eu tinha umas três pra falar aqui, mas vai ter que ser duas só. É, começando com uma super curtíssima. A minha carta Coringa é porque eu vou falar de duas numa rodada só. Uma curtíssima, saiu há pouco tempo. Nem tem muito assim o que falar, só tem que indicar mesmo, que é Final Space. Tá? Final Space, cara. trata essa parada de viagem no espaço, é ficção também. Só que por ser animação, ela é mais acelerada, acontecem mais coisas. Você fica surpreendido com algumas coisas ali no meio que por ser animação você acha que não, nunca espera que vai acontecer. Tem um drama bem construído. É uma série que vale assim, que, para quem gosta de animação, para quem gosta de ficção, vale assistir. Não é a melhor coisa do mundo, mas vale muito, muito assistir mesmo. E a minha segunda série de animação que eu vou falar é, já que foi citada a TV Quase aqui, a galera do Choque de Cultura, é o Irmão do Jor-El, cara. Porque o Irmão do Jor-El é muito foda, cara. O Irmão do Jor-El, puta que pariu, que série foda, sabe? Cara, o Irmão do Jor-El é um molequinho, uma criança, que o irmão do meio é o Jor-El, que ele é super popular, e esse menino, ele, ninguém nem sabe o nome dele, de tão insignificante que ele é, né? Então ele é chamado de Irmão do Jor-El. Ele tem uma família muito louca, tem a vovó Juju, a vovó Gigi, a mãe dele, o pai e o irmão mais velho, que é o Nico. E a série brasileira, né, como já falei, produzida pelo pessoal da TV Quase, passa na Cartoon e trata de tantas coisas, cara, de relacionamentos humanos, de coisas de infância da gente que você relembra, pô, naquela época era isso mesmo, era muito massa, e escola, bullying, família, drama familiar. O pai dele é um ex-artista na época da ditadura militar, né, que depois virou fotógrafo porque não deu certo na vida artística, mas tem aquela alma de artista independente que não se rende ao sistema, que os militares são os palhaços, né? Daí todos, não existe policial, né? Os militares são palhaços vestidos de farda. Então o pai dele é o Edson, ele fala, né, que ele não gosta de palhaços, ele não confia em palhaços, e quando eles estiveram no poder ele lutou contra. Eu nunca esqueço dessa frase que ele falou. Então, cara, é sensacional essa série. É nível da galera ali, do Daniel Furlan, da galera do TV Quase, que você tá acostumado, aquele humor irônico que te pega, né? O irmão do Jor-El tem uma melhor amiga, a Lara, que os dois têm uma relação muito legal. Cara, puxa muita coisa. É uma série super bacana, super legal. Vale muito assistir Irmão do Jor-El. Bom, a minha última indicação é... Ela começa com "Eu tenho inveja grave e profunda de quem não assistiu essa série ainda. Eu tenho inveja porque eu queria ver essa série de novo, como se eu nunca tivesse visto." Eu dei um bug aqui agora. Eu falei, como assim? Tem inveja de quem não assistiu. Mas é pra indicar série boa, não é pra indicar série que a gente não gostou. Exatamente. E aí vem uma cena que eu gostaria que todos os que já me conhecem fisicamente imaginassem: eu sozinha dentro do meu quarto, pulando na cama, assistindo a última cena dessa série. Porque eu fiz isso. Eu gritava, ajoelhada, pulando ajoelhada na cama. Mas era como sério, ou era final de um campeonato que você tava assistindo achando que era sério? Mais ou menos isso. Porque ela é foda demais. É talvez uma das séries mais fodas que eu já assisti. Não é a minha série favorita de todos os tempos, isso vocês vão ter que ouvir no TV na Calçada. Mas foi uma das séries mais fodas que eu já assisti. É a melhor última cena de série da história de todas as últimas cenas de séries que eu já assisti na vida. E olha que eu comecei com Plantão Médico, Minha Vida de Cachorro, etc. E é uma série fechada, por isso eu disse que eu teria problemas com séries fechadas, porque a série é espetacular. Ela se chama Godless. Godless. Godless. Não vi, mas ela é famosa. Ela é espetacular. Só pelo nome eu já gostei. É um mundo onde você tem uma pequena cidade do Velho Oeste e todos os homens estavam dentro da mina quando a mina explodiu e todos morreram, basicamente. A cidade, ela é toda gerida e controlada pelas mulheres que têm que se defender contra invasores do Velho Oeste, pense nisso. Os passageiros e passantes e tratantes e os marginais, invasores e piratas. E você tem nesta série todos os clichês de western que já existiram. Então, como fã de western, eu posso falar que é importantíssimo para você considerar um western, você ter os clichês de western. Você tem os clichês de western acomodados pelos, entre aspas, papéis invertidos, porque são as mulheres que gerem a cidade no Velho Oeste, onde era um mundo masculino. Você tem romance lésbico no Velho Oeste, uma coisa totalmente inédita. Você tem todos os dramas de consciências que um western pode ter. Alguns até mais interessantes, porque fala da questão étnica, com a questão indígena. Não vou dar spoiler, mas é muito legal. Um elenco maravilhoso. E você tem pouquíssimas aparas. Eu tenho, enquanto uma menina que aos, sei lá, 7, 8 anos de idade já assistia westerns com o pai, e até hoje é o meu gênero de filme favorito. Apesar de eu amar suspenses, eu, quando tenho um puta western pra assistir, é sempre a minha preferência. É, eu não tenho muitas aparas pra lapidar na série. Ou seja, eu tenho pouquíssimas críticas. Uma delas é Al Pastore, e aí quando vocês assistirem, vocês vão entender. É, mas, cara, é uma série rápida, fechada, com uma trama muito bem arrumada, muito bem costurada. E, cara, sério, mulheres no Velho Oeste mandando na porra toda, né? Vamos combinar? É pra pular na cama, porque Tarantino morreu de inveja da última cena dessa série. Eita, eita! E só me manifesta. Tem a Mary. A Mary é protagonista. Mãe do menino índio. E é só isso que eu vou falar. Só me manifesto agora no TV na Calçada. Agora, tipo assim, como já tem, sei lá, quase uma hora e meia de gravação, o Bruno vai fazer algum milagre pra deixar isso daqui com um pouco de menos tempo. Mas eu vou falar bem rapidinho, então, sobre uma série que, ó, essa daqui tá saindo do forninho. Essa daqui é recente, é de 2018, que é a série Kirin, que é do Showtime. É Kirin de Brincando, sabe? Que é uma série com, pasmem, o Jim Carrey. Jim Carrey, como todos sabem, é um personagem, né, muito conhecido por fazer comédias e tal, mas que também surpreendeu por atuar bem em filmes de dramas. Como, sei lá, que nem aquele lá, o do Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, é, o Show de Truman e tudo mais, apesar dele ter sempre seus trejeitos de ser um ator muito corporal, né? Ele tem um negócio de... Eu tenho questionamentos, tá? Sobre ele atuar bem em filmes de drama, mas tudo okay, bem. Ok. Sim, e são porque, válidos. Assim, eu acho, porque eu acho que, assim, ele performou bem em textos fabulosos. Não eram boas atuações em textos medianos ou em filmes que flopariam total. Eram atuações Jim Carreyanas em textos espetaculares. Aí é diferente pra eu mim. Eu acho que é bem válido o seu comentário. E, tipo assim, ao mesmo tempo que ele é a mesma coisa aqui em Kirin, eu acho que o roteiro ajuda muito ser ele representando, sabe? Não é que ele necessariamente seja um ator ótimo, mas que o roteiro beneficia ele, sabe? foi feito para que ele brilhasse, então, né? Basicamente. Basicamente, porque a série ela já tem esse negócio meio de humor e drama, sabe? Que ó, pra falar pra vocês, isso não é nenhum spoiler, isso tá no primeiro episódio. O Jim Carrey, nesse papel, ele faz um apresentador de programa infantil. Que a série já começa com um dos filhos dele, que ele tem dois filhos gêmeos, com um deles ele morreu e agora ele quer dar um novo toque pro programa dele, sabe? Ele passou por um trauma muito grande, né? Que é a morte de um filho. E agora ele quer fazer comentários diferentes dentro de um programa infantil. E esse programa, tipo assim, é infantil pique Vila Sésamo, sabe? Onde ele usa de personagens e de marionetes pra ensinar coisas pras crianças. Então, depois que o filho dele morre, ele passa, né, claro, por um trauma e ele quer demonstrar esse trauma em TV aberta num programa infantil. E isso vai citar várias. Isso vai, tipo assim, a partir disso você vai mergulhando, sabe? Dentro dos problemas familiares dele, que surgiram depois disso, que já existiam antes disso, dentro de um pouco da psique do personagem, sabe? E tudo mais. E, gente, pra mim, eu adorei essa série. Ela tem aquele carga de drama, sabe? Que tem um episódio que eu cheguei a chorar nele. E, enfim, assistam. Tá bom, vamos lá. Então, gente, eu indiquei um drama policial. Depois eu indiquei uma ficção científica. E pra fechar, com chave de ouro, eu vou indicar uma comédia. Eu assisti esse ano Brooklyn Nine-Nine. Galera, alguém aqui assistiu essa série? Cara, essa série, ela é maravilhosa. Pensa numa comédia. Pensa numa comédia gostosa de assistir. Fácil. Divertida. É muito bom, cara, é muito bom. É aquela, eu chamo de série de hora do almoço, sabe? Aquela série que você senta... É aquela série que você senta na hora do almoço e assiste. Um, dois episódios ou três, quantos der. Ela é muito boa. Ela se passa numa... Assim, sinopse, né? Bem rasa. Numa delegacia de polícia, né? Que é a 99 de Brooklyn, que não existe, é fictícia. E em torno dos personagens ali. Então você tem o Jake Peralta, que é o melhor, pior detetive de todos. Ele é tipo muito bom no que ele faz. Só que ele é muito doido, muito, muito zoeiro. Não respeita idiota, não respeita as regras. Sabe? No primeiro episódio você tem a chegada do Capitão Holt. Cara, que personagem maneiro, cara. Você tem o pai do Chris na série, o Julius, que ele faz tipo. Assim, É o pai do Chris do Brooklyn. É, ele tá sendo o pai do Chris na série. Na série ele continua sendo o pai do Chris. Tanto que eu chamo ele de Julius. É o capitão. Mas assim, ele é abaixo do capitão, na verdade. É o sargento. E aí você tem esse cara, Jake Peralta. Você tem a Amy Santiago, que é tipo aquela perfeccionista, né? Uhum. A puxa-saco também, e o Peralta zoa ela pra caraca. Só que rola ali um flertezinho também, né? Aham, uhum, sim, é. Aí você tem o Boyle, que é um cara que não tem senso nenhum, não tá nem aí. É zoado pra caraca, mas ele também é um bom policial. E ele é doido pra ser pai. E a mulher dele esculacha ele. Ele é tão merda que ele mora no porão da ex-mulher. Tipo, a mulher dele é casada, ficou com a casa e ele mora no puxadinho, de favor, pra ex-mulher. E a série, ela se passa em torno desses personagens, são os principais, e resolvendo os casos ali. É uma série muito boa, cara, é uma comédia muito legal, pode ir fundo, pode ir sem medo. É aquela sitcomzinha, sabe, 20 minutinhos por episódio. E ela tem umas paradas interessantes, além disso, o Guilherme assistiu também, que ela toca em pontos um pouco sérios, né? Só que sem fazer a série ir pro lado pesado. Ela fala sobre inclusão social, fala sobre racismo, machismo, né? Tem personagem homossexual no elenco principal, e a série ela não bate naquela tecla, não trata disso, mas é incorporado na série de forma orgânica, né? ela tem bem uma pegada do Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo. Né? Aquele tipo de comédia que ele não é feito para falar diretamente sobre um problema social. Mas ele usa muito bem o problema social para, sabe, tirar sarro daquilo ali. É, tem inclusive um episódio que o personagem do Julius, ele tá na rua de noite, aí um policial, ele tá com roupa normal, vem um policial e prende ele, porque ele é um preto num bairro de rico, sabe? E aí ele depois se identifica que é policial, aí o policial vai lá e pede desculpa não por ter sido racista, e sim por ter prendido um policial. Quer dizer, o cara não deixa de ser racista, né? Ele fala, pô, foi mal eu ter te prendido, eu não sabia que você era policial. Mas, pô, você é negro, tá num bairro de rico aí, você sabe como é que é, né? O cara é mó babaca. E a série, ela toca nesses temas, só que ela não perde o time da comédia nunca. Nunca ela vai perder o time da comédia. Ela coloca esses temas de forma orgânica. Assim, essa série, ela foi muito maneira, tanto que quando ela tava pra ser cancelada, os fãs, eles fizeram um alvoroço tão grande que a outra emissora comprou a série. Ela ia ser cancelada por a emissora X lá, acho que era Fox. Aí a outra emissora foi lá e comprou a série. Tipo, bancou a série, porque os fãs estavam já todo mundo querendo se tacar das pontes. E muito legal. Eu queria terminar com a indicação felizinha, né? Porque eu dei indicações mais pesadas. Brooklyn Nine-Nine foi também pra mim, mas uma grata surpresa. E, gente, tem o Julius, cara. Tem o Julius. Assiste lá. É muito bom, é divertido pra caramba. É a série da hora do almoço. Verdade. É a sériezinha da hora do almoço. É verdade. É muito bom. Pra encerrar a minha parte aqui, eu vou de uma série que não sei como chegou, cara. Eu acho que foi a Mariana que falou pra gente, vamos ver essa daqui que eu tô ouvindo falar muito dela, que é N with an E, que é N com E, né, na tradução, uma série canadense. Ela é do ano passado, esse ano foi lançada a segunda temporada, tem na Netflix, tá super fácil. E, cara, N with an E é uma série que fala de tudo, cara. Ela fala sobre aí 1000 coraçõezinhos, edição. Ela conta a história de uma órfã que é adotada por um casal de irmãos idosos, né? Esse casal de irmãos, eles são solteirões, eles cuidam de uma fazenda, e por já estarem numa idade avançada, eles queriam adotar um garoto, né, para aprender os ofícios e ajudar ali na fazenda, e posteriormente ser até o herdeiro, né, quem fosse tomar conta da fazenda. A história passa num Canadá, na época da colonização, início de colonização lá, então é aquele clima bem western mesmo, né, Renata? De começo, assim. Paupérrimo, uma recessão brutal, realmente. Muito pobres e com muito poucos recursos. Isso. E, cara, é uma série que ela consegue falar. Por exemplo, a gente já começa falando de uma adoção, né? A gente fala de idosos. A série fala, assim, sabe, da dificuldade da pessoa a admitir que tá ficando velha, sabe, admitir as limitações, que ela, né, tá passando mal, que ela já não aguenta, não tem aquela vitalidade, e fala de pessoas mais velhas se apaixonando, né, porque ao mesmo tempo que ela tá perdendo a vitalidade, mas ainda ela tem amor, ela pode se apaixonar, ela quer namorar, sabe? Ela trata de traumas de infância, a questão de assédio muito forte, cara, por causa da Anne, né? Porque ela sofreu muito assédio, judiação de casas que ela foi trabalhar, porque nós estamos falando de uma época que não tinha infância, né? Esse conceito de infância ainda, como a gente tem hoje, não existia. Criança, sei lá, aprendeu a andar, ela já tem que trabalhar para se sustentar, né? Então, a Anne, ela tem várias, ela chega com uma carga grande, assim, pesada de traumas, e ela reflete isso, ela devolve isso com uma coisa muito lúdica, né? Então, ela tenta transformar o mundo dela para ela se sentir confortável, porque ela carrega uma realidade tão pesada que ela precisa transformar isso de alguma coisa para conseguir suportar, né? Então, assim, num princípio, no início da série, a gente até acha, nossa, que menina chata, que tudo dela é florzinha, imaginação, é não sei o quê. Mas quando você começa a compreender, você fica, caraca, cara, que história, velho. Tem sentido, sabe? Então, é perfeito, sabe? É uma menininha bocuda, né? Adorável. Cara, assim, eu não tenho o que falar, sabe, pra elogiar essas. Eu não vi nada. Assim, aqui é um ao concurso aqui em casa. A gente tá esperando a terceira temporada. É aquela série que quando acabou, a gente, porra, cara, acabou. Eu quero mais. Porque ela deixa, né? Ela deixa gancho pra próxima temporada. Então você fica, cara, e aí, sabe, quando termina a primeira temporada, ela deixa um super gancho pra segunda, e sabe, então, cara, vai ver Annie with an E. São 10 episódios na segunda temporada, são 7 episódios na primeira, só que o primeiro episódio, ele é um filme, né? Ele é de 2 horas. Então, para você entender, me lembrou muito Ponte para Terabithia, sabe? Não sei se alguém aqui já assistiu Ponte para Terabithia. Me lembrou muito, que é um filme que trata disso também, né? Da questão da infância, que a criança, quando ela não está tendo muita atenção, ela começa a criar, né, o próprio mundo dela, para ela, sei lá, eu não sou psicólogo, Renata pode falar alguma coisa aí. Sim, e uma coisa que fica ressaltada na série é que ela tem uma inteligência excepcional. Ela é muito capaz de reter informações, ela gosta de ler, ela se interessa pelo conhecimento, né? E, cara, vamos falar sério, é muito delicada a série, é uma novelinha muito bonitinha, com, sei lá, é um sonho de criança, né? É foda. Não, ele trata, por exemplo, trata de racismo, sabe? Sim. Num lugar que você acha que... temas. Meu, porque, e trata de racismo porque ela é ruiva. É porque o cabelo dela é vermelho. E ela sofre racismo porque é ruiva. Porque é ruiva, cara. E assim, e você entende o racismo, né? Porque assim, muita gente fala que, ah, porque a cor da pele é uma coisa que realmente impacta muito. Mas o racismo, ele é uma coisa tão séria, mas tão séria, que um mínimo detalhe é suficiente para o ser humano discriminar o outro. Exatamente, segrega e enfeia a imagem, a autoimagem dela, o Matheus. Ela é muito prejudicada por ela ser ruiva e por ela ser considerada feia, né? Ela tem sardas e isso. E ela é considerada ruiva e feia e descartável e estranha, que é um jeito muito abrangente de você abordar o racismo, né? Porque... E ela se passa em que época mesmo? Ah, 1900, por aí. O livro, ela é baseada num livro. O livro é de 1908, então eu acredito que seja mais ou menos nessa época aí. É, eles não falam de anos. Mas deve ser anterior a isso. É uma época bem de recessão no Canadá. Muita pobreza. As pessoas ricas são muito pobres. É início e de outra coisa. Ela não é adotada, né? Ela é adquirida basicamente como escrava. É, adotada é uma forma mais carinhosa de falar. Não, e adotada é o jeito que eles falam, mas ela não é adotada. Ela é adquirida como empregada para casa. E isso tá no primeiro episódio, né? Eu acho que pode falar. E como eles queriam um menino, e foi uma menina por engano. E ela se vê assim, na única chance, talvez, de fugir de todas aquelas coisas que ela sabe que se ela voltar pro orfanato, ela vai sofrer. Então ela se vende, né? Literalmente. Ela faz a autopropaganda dela. Igual nós estamos falando aqui, né? Ah, se for ruim, eu devolvo seu tempo. Ela faz isso na série, né? Ela fala, não, se eu não der conta, eu sabe? Ela tá tão desesperada. Eu valho por 2 meninos. Cara, E fora que a série trata de afetos em um momento em que não se falava de afetos, né? As pessoas tinham muita dificuldade de comunicação, e aquilo que eu falei, ela era bocuda. Então ela começa a mexer com as relações a partir do momento que ela deflagra quais são os problemas de comunicação das pessoas. É muito linda a série, muito linda. Vamos falar das três, né? Que a gente prometeu. Vamos. Que rufem os tambores, produção. As aí. Três séries mais indicadas do ano de 2018 aqui no Papo de Calçada foram... Em terceiro lugar, e em terceiro lugar só por critério de desempate, Wild Wild Country, que fala da trajetória da seita do... hoje conhecido como Osho. Quem que foi que indicou essa? Foi Zé ou foi você? Eu acho que foi Zé e Bruno. Eu não me lembro corretamente, mas eu gravei o número de indicações. É uma série que, documental, né? Que ela vai... Eu assisti por causa da indicação aqui no podcast. Ela vai contar a história de uma seita, né? Desses religiosos, assim, desses gurus, né? Um guru. Que ele sai do país dele, na Índia, e lá ele é meio... Já tem uma certa rejeição, né, com essa seita, ele já não está sendo tão bem aceito assim pela comunidade local. E ele vê nos Estados Unidos uma grande oportunidade de um lugar que se diz o berço da sociedade livre, né, onde... todo mundo pode fazer o que quiser. Então ele vê ali, ele aí a equipe dele, e eu acho que a série nem é tanto sobre ele, é mais sobre, por exemplo, porque quem, pra mim, né, quem é a grande chefe é aquela mulher lá, que era o braço direito dele, pra mim, aí eu não lembro o nome ela dela. Ela chama Sandra, e de verdade é a guerra de egos deles dois, né? Sobre sim, quem sim. Controla mais aquele mundo, aquele mundo paralelo que eles criaram. É, porque assim, quando a coisa começa a ganhar proporções que chegam a incomodar, né, vamos dizer, o FBI, né, chega a incomodar, porque eles começam num lugarzinho no meio do nada, nos Estados Unidos, e começa a se expandir, aí incomoda o local, daqui a pouco eles já estão incomodando o estado, e chega uma hora que eles estão no top ali do mundo, do país, né, daquela coisa, perdeu as proporções, eles vão para outros países também, na Europa, eles abrem comunidades, né, assim, é um jeito de vida alternativo. Eu acredito assim que, pelo que eu entendi na série, eles não estavam tão prejudicando assim o pessoal, sabe? Eu acho que os nativos, eles se sentiram incomodados por aquela coisa do americano, que é, né, não venha você diferente pisar no meu quintal, que eu não gosto de você. A temática racista e xenofóbica, né? Isso, que eles são, principalmente no interior mesmo, a gente sabe que quem é latino, quem é indiano, árabe, que vai para lá, não é bem recebido, é tratado como subemprego, e essa comunidade se viu ameaçada, né? Tinha uma galera de fora que estava crescendo, que ia engolir eles. Era uma cidade deserta, né? Que não tem nada, só tem velho. Não sei, você não vê uma criança nas fotos nem nada, você só vê velho dando depoimento só. Então, eles se incomodaram, só que os caras, né? Assim, vocês incomodaram, então, mas a gente vai ficar, tá? E aí começa aquela guerra, né? Eu achei muito interessante a história, e vale muito assistir. É um documentário bem curto. E eu acho que quebra muitos paradigmas em termos, inclusive, dessa adoração da autoajuda, né? Porque a base dessas filosofias do Osho são essa coisa da autoajuda, do ter um guru e um cara sábio, um mestre, que no fundo, no fundo, no fundo, é quase como uma crítica a todas as religiões, né? Então, mas o que eu achei bacana nessa série é que ela não necessariamente toma um lado, sabe? A produção, tipo assim, por mais que esteja, que ela faça assim uma crítica a esse negócio do culto, de seitas e tudo mais, ela não necessariamente toma um lado, porque tipo assim, você vê a resposta que tem, sabe, dos cidadãos daquela cidadezinha, e você vê que é algo tão absurdo quanto, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ela é boa em produzir esses contrapesos, sabe? Ela não necessariamente, à medida que a narrativa se constrói, ela toma o lado ou dos hippies lá, ou até mesmo dos cidadãos conservadores. Não, é exatamente isso, é bem neutra, ao ponto de no final tem aquele advogado super bem sucedido falando que aquela foi a melhor experiência da vida dele e tal. E você fica com dó, você fala, cara, destruíram o oásis desse cara, né? Sim, sim. E tipo assim, ele constrói, como vocês mesmos disseram, esse negócio da crítica e tudo mais. E é interessante isso, sabe? Você vê, tipo assim, sei lá, algo que poderia, como vocês mesmos falaram, sabe? Qualquer guru achar uma cidadezinha e tomar de assalto, sabe? E tem bastante esse negócio, sabe, de ver o retrato da época. Pra mim é muito interessante. Tipo assim, ela é uma série da produção Netflix, né? Porque pra mim foi muito interessante do ponto de documentário, sabe? Eles terem buscado, sabe? Tipo assim, por exemplo, que nem a própria, acho que é Mila Nanchi. Sandra. Né? A Sandra? Oi? Que é o... A assistente dele? Que... Chama Sandra. Isso, assistente. Ah, tipo, a Sandra... Tipo assim, terem buscado ela pra pegar o depoimento, terem buscado as pessoas que, tipo assim, que era uma mulher que até pouco tempo, se não me engano, que ela ainda tá foragida, né? Uhum, ela tá em asilo. Sim, ela tá em asilo e, tipo assim, foram lá buscar o depoimento dela, irem lá buscar o depoimento de várias pessoas que viveram naquela comunidade, ter as gravações, sabe? Porque, tipo assim, que isso vai enriquecendo, sabe, a própria narrativa deles. E, por exemplo, no próprio caso da Sandra, né, que é assistente, você vê que ela faz coisas horríveis, né, porque ela tava meio que naquele negócio da seita, meio que iludida dentro da narrativa da seita, mas você, necessariamente, você não consegue odiar ela, porque você tá acompanhando, sabe, ela contar a história e os motivos dela. E eu achei isso muito interessante na série. Eu acho esse documentário brilhante, brilhante, brilhante. E foi o nosso terceiro lugar aqui no ranking de indicações no Papo de Calçada. Então já leve em consideração isso, amigo ouvinte. O vice-campeão. Quem foi o vice-campeão? Foi vice-campeão, na minha opinião, não sei na de vocês, por falta de tempo, porque a gente descobriu agora no final do ano, foi... A Maldição da Residência Rio. Quem se habilita? Residência Rio. Cara, Residência Rio foi legal. Eu assisti, eu inclusive terminei de assistir essa semana. Eu demorei pra começar a ver. É. Série de terror, né? E tal. Você já pensa logo, Eva, acho que vai ser um clichê. E eu não li nada sobre a série, não fui procurar. Mas acabei sendo atraído pela série. Do mesmo jeito que a casa atrai os personagens, eu fui atraído pela série. Olha só, gente, que coisa bizarra. A série, ela se trata... Meninos, cuidado e sem spoilers. Sim, porque dando aqui um pequeno spoiler, esse é o nosso episódio piloto do TV na Calçada. Olha aí, ó. Eu nem sabia disso, estou sabendo agora. Então, gente, pro esquenta. Palmas, edição, palmas. Palmas, estamos tendo. Vocês estão dando trabalho. Ó, você não tem, palma na edição, tem palma aqui agora. Mas pro esquenta do episódio, ela gira em torno de uma família que se muda pra uma casa. Que o que é que eles fazem? O marido é construtor, a mulher arquiteta. Eles reconstruem a casa e vendem. É isso que eles fazem na vida. E eles se mudam para uma casa para poder fazer isso. Só que aí a casa, gente, tá aí no nome da série. Ela é uma residência amaldiçoada. Vai, quer saber por quê? Vai assistir. Olha que sinopse perfeito. Não, é bem legal, gente, porque... E depois de assistir, vem aqui ouvir o primeiro episódio do TV na Calçada. E se quiser também, pode ir lá no blog, porque foi a primeira produção que eu fiz questão de fazer um texto sem spoiler e um texto com spoiler, porque tinha muita coisa pra falar. Não é à toa que a gente chegou nesse pequeno acordo, né, Brasil? Cara, o Elliot, quem assistiu o ET, tá nessa série. Isso é maneiro, cara. Eu achei legal eles resgatarem um ator lá dos anos 80 pra botar... Só um pequeno spoiler sobre a série. A diferença de idade entre o pai do Elliot e o Elliot é de 6 anos. Eu só ia falar que eu não assisti a série. Eu, como eu disse já, eu peguei o primeiro episódio e, tipo assim... Eu não sei, eu acho que a série, ela... O primeiro episódio, tipo assim... Eu não sei se ela apresentou tudo que ela poderia apresentar, pelo que vocês estão falando aí, com certeza parece ter mais coisas. Mas eu achei ela meio, sei lá, eu achei ela meio que parada, sabe? Eu achei que ela não soube aproveitar bem o suspense. Eu achei que, tipo assim, por exemplo, ela construiu legal o drama, apresentou os personagens, mas o que eu fui esperando que ela o suspense... Ela não apresentou bem até, sei lá, até onde eu assisti, acho que foi o primeiro e o segundo episódio. Posso te convencer a assistir a temporada pra gente fazer o nosso cast? O sexto episódio? Não, eu vou assistir agora o temporário. Fora da edição. O sexto episódio, ele é construído em 7 planos sequência. Cara, inteiro. Aquilo é maravilhoso. Cara, pariu. Aquilo é sensacional, cara. Um plano, olha só, ele tem um plano sequência, que é o primeiro, que é de 17 minutos. Cara, eles 17 ficaram 17 minutos. Meses. Porra. Trabalhando, treinando em cima só. Exatamente. O episódio, pra fazer um episódio. O episódio foi gravado em 21 dias. É fora, do caralho. Fora a pré-produção. Fora ensaio. O primeiro plano sequência tem 17 minutos. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Esse é o sexto episódio. Pra quem gosta de técnicas de cinema, nossa, é um prato. É pica demais. Demais. Muito bom mesmo. E no primeiro lugar do ranking, que rufem os tambores, The Handmaid's Tale, ou Os Contos da Aya. Que eu também não vi. Eu só vi a primeira temporada, não vi a segunda. Meu Deus. Olha, eu também vou fazer aqui um meia culpa, porque eu só vi mais, eu cheguei perto do final da primeira temporada e ainda não terminei. Mas pra mim o lugar já tá merecidíssimo. Mas foi definitivamente em 2018 a série mais indicada no Papo de Calçada. Então, já que ninguém viu a segunda temporada, eu vou ter que dar um alô pra galera. Que é o seguinte, mano, um mundo em que, de fato, a fertilidade humana está diminuindo, a idade de concepção está ficando cada vez mais tardia, em que o conservadorismo tem tomado espaço nos lugares mais desenvolvidos e em que a religião tem sido usada como desculpa para, perdão, querido ouvinte, foder com a vida das pessoas, os contos de Aya são definitivamente um livro, porque só tem um livro, mas uma série para você assistir roendo as unhas, com atuações incríveis e uma produção de tirar o chapéu. Em todos os aspectos, ele também já está na pauta do nosso novo cast, porque o lançamento da terceira temporada está previsto para abril de 2019, o que te dá tempo de assistir as duas primeiras temporadas com folga e voltar para conversar com a gente. Das primeiras duas e depois do lançamento da terceira, você assistir a terceira. Mas eu vou dizer sinceramente que é o campeão de indicações, porque foi a coisa mais surpreendente que nós todos descobrimos em 2018. Eu me lembro da primeira vez que foi indicado, e foi indicado com esse mesmo com basicamente esse mesmo texto, subtexto, que é: se der merda, a gente vai para lá. E é bem por aí, porque não tem nenhuma dificuldade do mundo virar aquilo ali, tá? E cara, eu gosto, eu achei... A série me conquistou pelo impacto que ela causa, sabe? Tipo assim, ela não faz questão de esconder violência, ela não faz questão de poupar o espectador. Não, ela tá lá, sabe? Tipo assim... E os recursos visuais são usados impecavelmente para distinguir quem tá no meio, quem tá numa ponta, quem tá na outra ponta. Sim, é sim. Paralisante. Não é maravilhoso, tipo, você vai se apaixonar. É paralisante. E tem outra coisa que eu gosto, também que me encanta em qualquer produção, é a construção do universo, sabe? Quando você, tipo assim... Quando você tem um pano de fundo pelo qual a história passa, só que você vê as consequências disso se manifestando nas formas como que as pessoas agem, sabe? Então você vê toda uma sociedade reorganizada dentro daquilo, dentro daquele estado teocrático, sabe? E ela é feita de forma gradual também, né? Não é de qualquer sim, jeito, sim. É à medida que... Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas se alguém aqui já parou para assistir uma teia de aranha paralisar um inseto e a aranha ir calmamente se aproximando desse inseto para comê-lo, essa é a sensação que eu tenho com essa série. É, eu tenho que ver a segunda temporada ainda, porque... Você vai ver uma aranha gorda dessa. A gente tá esperando aqui. Vai sair quando? Em abril? Em abril sai a terceira temporada, tá? Então, podemos encerrar? Sim! É isso aí, galera. Mais um Papo de Calçada. Estamos entrando em dezembro, né? Pra encerrar o ano aí. Já começamos indicando melhores filmes do ano. Agora melhores séries. Não sei se a gente vai ter algum outro melhores do ano, sei lá. Mas vamos ver aí o que ainda tem pra esse final de ano. Vai ter coisa boa. Em janeiro vai ter, já vai preparando o espírito pro especial Gavetão. Vamos tentar reunir a equipe toda, né? Que é uma coisa meio difícil de fazer. E é isso aí, galera. Continua curtindo a gente. Continua compartilhando. Estamos muito felizes com a recepção que estamos tendo. Comenta aí, né? Manda o seu recado. Se quiser participar, se quiser puxar a orelha, se quiser fazer qualquer coisa, chega junto aí, a casa é sua, a casa é nossa, é de quem quiser. É isso aí. E fica pra próxima. É arroba Papo Calçado nas redes sociais, é papodecalçadopodcast.blogspot.com. Lá no nosso blog tem os textos, tem remix. Tem podcast toda quinta-feira, Papo de Calçada. E a partir do ano que vem, tem TV na Calçada. Nosso novo especial só sobre séries, filmes e conteúdos da TV. Né? Vamos começar aí nova produção. E se você tiver sugestão de séries que você acha, não, essa aí vocês não falaram, deixa nos comentários. Quem sabe ano que vem, né? Gostamos de surpresa. Você já pode ver que todo mundo aqui assiste muita série, então qualquer indicação boa a gente vai curtir, vai gostar. Então manda aí pra gente também, comenta o que faltou aqui, o que precisa e o que você quer pro ano que vem aqui no Papo de Calçada. Valeu, galera, muito obrigado a todos que participaram aí, Renata, José Augusto e Matheus. E até a próxima, galera. Valeu!